Ficar assim, pra que se lamentar? O teu Deus já decretou vitória, podes confiar. Ninguém vai te tocar, pois guardado tu estás. Quem peleja por você é Jeová. Tua causa ele já tomou. Ele é Deus e jamais recuou. Se ele prometeu te abençoar, a vitória tua comece a cantar. Louve, exalte, adore a ele. Cante o hino na presença dele. Tu és menina dos olhos dele. Toda a glória pertence a ele. Tu és ungido e escolhido dele. Quem toca em ti está tocando nele. Quem te toma pela mão é ele. Quem ordenou tua vitória hoje foi ele. Ele entrou na cova do leão. Ele parou o sol com sua mão. Abriu o mar pra Israel passar. Meu Deus é campeão. Ele fez o gigante Golias tombar. E o pequeno Davi ele fez triunfar. Tua luta é nada pra ele, irmão. Ele é Jeová. Tua causa ele já tomou. Ele é Deus e jamais recuou. Se ele prometeu te abençoar, a vitória tua comece a cantar. Louve, exalte, adore a ele. Cante um hino na presença dele. Tu és menina dos olhos dele.